Já chegou com o papo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar a reunião. Gostaria de esclarecer que pode começar a minha reunião sem minha presença, tá certo? Não há problema, eu estou de plantão, então por isso que eu estou à paisana e por isso que eu cheguei atrasado. Então, o plantão da comarca, das comarcas aqui da 10ª região é Nova Lima, Boa Preta, Mariana e Itabiri. Então, qualquer crime que aconteça nessa região vem da gente. Então, além de ter, né, dedicado esse tempo todo aqui ao trabalho, ainda estou plantando até o dia 28. Então, por isso que eu cheguei atrasado. Só de Nova Lima chegaram 5 prisões em flagrante, mandado de busca e apreensão, enfim. É uma quantidade de serviço realmente desumano. Mas, esclarecendo aos senhores, né, o pessoal da comissão deve ter repassado a todos que teremos uma audiência amanhã. E essa audiência talvez seja o capítulo mais importante da história dos senhores, pelo menos aí por um bom tempo. Porque, antes de analisar as liminares, o juiz decidiu marcar uma audiência de conciliação para ver se nós conseguimos entrar em acordo em alguns pontos com os representantes das empresas réis aí, que é a Samarca, a Vale e a HP. Então, por isso, o juiz determinou a presença não só do Ministério Público, de representantes das empresas, mas também de três representantes dos atingidos, para que a gente possa tentar entrar ali num diálogo a respeito dos direitos que foram requeridos. O senhor já deve estar ciente de tudo que foi pedido, a moradia, a verba de manutenção, o aumento dessa verba de manutenção, a moradia, a reconstrução das comunidades, a indenização, tudo isso está lá no processo que nós ingressamos contra essas empresas. Então, a reunião, as comissões já disseram que já indicaram essas três pessoas, né? Só gostaria de quem são? Fernando? Rosário e Mauro. Mauro, ótimo. Então, os três vão estar presentes na audiência. E a gente solicita que os restantes dos integrantes da comissão compareçam no fórum para que eles sejam consultados a respeito de tudo que está sendo debatido ali. A audiência é pública, mas por uma questão de espaço, não tem como todos estarem presentes, por isso que o juiz limitou a presença a três representantes. Eu vou pedir para os membros da comissão que coloquem aqui os nomes dos representantes que vão estar na audiência e que hoje já indiquem os três suplentes, porque se acontecer alguma coisa e houver necessidade de uma audiência urgente, por exemplo, nós vamos entrar em contato com os representantes e aí se algum representante não puder comparecer, já tem os suplentes. E aqui embaixo assinem também a sua concordância com a indicação desses três nomes e indiquem também a comunidade a qual pertence. Então, aqui em cima dessa tabela, aqui sobre a comissão, né, os três que vão estar na audiência, os três suplentes, deixa para decidir ao final da reunião aqui, para vocês fazem um debate rápido, indicam, também não é nada definitivo, pode ser trocado posteriormente, e embaixo assinar aqui concordando com a indicação desses três nomes. Então amanhã vai ser definido uma série de direitos dos senhores, inclusive esse aumento da verba que foi sugerido. As comissões já estão convidadas a se encontrar com a gente lá no fórum às 13 horas para conversar sobre essas questões, né, previamente. Então eu já vou estar lá desde manhã, se quiser de manhã também seria até bom, né? De repente, se a comissão quiser comparecer lá de 11 horas, alguma coisa assim, tá? Já vou estar lá. Então, amanhã vai ser um momento muito importante dessa história toda. E vamos trabalhar aí duramente para tutelar o direito dos senhores. Quero ressaltar que muita coisa que se fala em rede social não é de pessoas que estão aqui diariamente lidando com a gente, né? Estão acompanhando como as coisas são feitas de forma aberta, transparente, qualquer pessoa pode estar aqui presente. Então, qualquer dúvida, esse é o fórum de questionar. Eu estou aqui, tal, para os representantes da Samarra, as comissões de representantes dos atingidos. É isso que a gente pede, que quem tiver alguma dúvida, coloque aqui. Esse é o fórum para decidir isso. Então, vou pedir passar agora para a Samarra, para falar o status do andamento das ações e a resposta a respeito das demandas colocadas na semana passada. Só antes de encerrar, alguma dúvida a respeito aqui do pessoal da comissão? Isso aqui não, né? Então já vou passar, pessoal, para vocês aqui, direcionando. Bem, queria só dar uma boa noite aqui Hoje eu vou pedir, contar com meus colegas aqui também para falar com vocês. Eu vou pedir o Vinícius para começar uma fala inicial em relação aos principais, alguns compromissos que a gente estabeleceu na semana passada e mostrar para vocês é o avanço, né, de algumas questões que a gente tem aqui hoje, né, e que a gente se comprometeu a fazer. Depois nós temos a questão dos imóveis aqui também, de moradia. Vou pedir a palavra depois para o Gênero, a Tamara. Eu acho que a ideia é que todo o time da Samar que está aqui à frente das ações também possa, né, ir trazendo um balanço aí das atividades que estão sendo realizadas. Tá? E depois eu vou estar aqui à disposição também para a gente ir falando e bater um papo. Em relação à colocação que o Guilherme fez da audiência, né, a Samar vai comparecer nessa audiência amanhã. E a Samar, como a gente tem dito, né, nós estamos trabalhando de forma consistente, de forma séria, né, na reparação dos direitos das pessoas, ainda focado nas questões de emergência, mas já com uma visão de futuro aí para o ano que vem, para a gente pensar, né, na melhor forma de conduzir o processo, de modo que a gente dê espaço e voz para todas as comunidades, para decidir o seu destino, decidir os novos caminhos. Né? Então, assim, uma vez resolvida a questão emergencial, a gente tem aí uma proposta também para trazer para vocês hoje, que é essa um pouco de como a gente sugere seguir com o processo a partir do ano que vem, né, para a gente potencializar essa ferramenta de diálogo com toda a comunidade, toda a sociedade. Boa noite, então. Eu sou o Vinícius, trabalho na Samar, na equipe lá com o Sam, a gente está trabalhando aí na frente das ações humanitárias, e a gente veio só fazer um retrospecto desses últimos dias que a gente viu aí, né, como demanda da última reunião. Inclusive a gente chegou a conversar sobre aquele procedimento que as pessoas têm que adotar para dar baixa nos veículos, né, que a gente vai juntar um processo, enfim, nós conversamos de diversos temas lá na última reunião, inclusive de uma iniciativa que a gente começou na semana passada já, foi realizar reuniões em cada comunidade. Então a gente já começou com uma reunião na quinta passada lá em Pedras, foi uma reunião assim, muito produtiva, bacana, acho que boa parte da comunidade estava lá presente. E o que a gente entendeu? Que cada comunidade, apesar de a gente ter temas globais, temas em conjunto para tratar, cada comunidade tem uma especificidade, né? Tem uma questão que é peculiar naquela comunidade. Se a gente só vai entender se a gente passar a conviver com aquelas pessoas ali para ver de perto aquelas questões apontadas. Muitas das questões que foram identificadas lá em Pedras já estavam sendo tratadas, mas é bom que a gente conseguiu acelerar um pouco, né, mais esse processo para que a gente consiga solucionar aqueles temas. A gente realizou também ontem uma reunião em Campinas, e lá tinha também um tema peculiar, que é a questão de agropecuária, né? A gente tem uma próxima reunião agendada já para o dia 8 de janeiro, lá em Ponte do Gama. E as outras comunidades, a gente também está entrando em contato com as associações, com os representantes, para que a gente consiga estabelecer uma agenda frequente em cada comunidade. Então, a gente começou em Pedras, em janeiro a gente já está desenhando o próximo encontro, para que a gente reproduza esse espaço que a gente tem aqui, porém, na comunidade, para falar especificamente de cada tema ali. Né? Ali são, só para a gente ilustrar que a gente teve lá, para a gente dar uma atualizada então nas nossas estatísticas, né? A gente teve até agora 166 cartões de auxílio financeiro entregue, 86 cartões que vão ser entregues a partir de amanhã, então a gente está aí com esses cartões aí na mão. Né? 15 cartões solicitados com prazo de entrega para até 7 dias. Então, são os cartões que não vão chegar amanhã, mas já foram solicitados e eles têm esse prazo para chegar. A questão das famílias em moradia temporária, a gente conseguiu atingir aí uma estatística de 94% das famílias que a gente tinha que colocar em aluguel, né, temporário, já foram contempladas. Né? E a gente já conseguiu identificar 173 famílias habilitadas para aquela antecipação de R$10.000. Né? A gente conseguiu identificar até agora, tá, pessoal? Isso é muito importante frisar o seguinte, que a gente continua trabalhando nesse banco de dados, para que nos próximos dias a gente consiga saber todas as famílias que se enquadram naquela questão, nos critérios que a gente estabeleceu para esse volume de financeiro. Né? É, no dia, a partir do dia 28/12, o que a gente está querendo deixar bem claro para as pessoas? Samar vai começar a fazer contato com essas famílias para agendar o horário e o procedimento que a gente vai adotar para que as pessoas compareçam lá no escritório, para a gente assinar o termo desse auxílio, tá? dessa verba. Né? Então, o que a gente está tomando esse cuidado? Para evitar que as pessoas se desloquem, façam aquelas filas lá e ficam perguntando assim, não, é minha vez agora? Chegou a minha vez? Então, assim, espera a gente fazer contato, a gente tem a lista de todo mundo. E é claro que a escola, né, que a gente tem tido aqui nesse tempo vai mostrando para a gente qualquer correção que a gente tem que fazer naquele percurso ali. Mas, em princípio, vamos esperar o contato da Samar para dizer, olha, o senhor compareça aqui na Bom Jesus amanhã, 14h, para a gente conversar sobre aquele recurso de 10 mil reais. É urgente para complementar a informação da casa. Tá, gente, você quer já falar dos imóveis? Ok. Das pendências. O Gêner vai estar mais uma atualizada sobre as pendências, se a gente tem algumas moradias ou alguns imóveis. Boa noite a todos, gente. Atualizando um pouco os números, o Vinícius já comentou de uma forma geral, né? A gente conseguiu manter um ritmo bastante acelerado na última semana. Na reunião anterior, eu tinha falado que tínhamos feito 70 famílias na última semana, repetimos esse número na semana passada, mais 70 famílias foram alojadas. Essa semana, nós já estamos com o número de ontem e de hoje de mais 25 famílias, e estamos chegando já na reta final agora para concluir. Dos números finais, duas famílias que já escolheram um imóvel, mas o imóvel ficará pronto somente em 2016. Talvez um a gente já consiga antecipar, nós estamos tendo algumas intervenções civis nesses imóveis. Então, eles já escolheram, já definiram, disparamos a compra, mas a mudança efetivamente, uma delas certamente acontecerá em 2016, já no dia 4 de janeiro. Nós temos ainda três famílias em hotéis que geraram recusas dos imóveis mostrados, então isso nós estamos trazendo essas informações depois, doutor. São inclusive imóveis que houveram aceite, nós montamos os imóveis para essas famílias e depois eles se recusaram a mudar. Continuamos mostrando imóveis, vendo se de alguma forma a gente possa acomodá-los, mas essas três famílias ainda permanecem na pousada. Nos demais, alguns núcleos familiares, algumas pessoas dos núcleos familiares que ficaram nas pousadas, mas nós estamos fazendo a abordagem para o núcleo familiar. Nós já montamos o imóvel, a casa, com o quarto, a mobília para essas pessoas e estamos fazendo essa abordagem junto a essas famílias. Então, nós estamos agora numa reta final desses pequenos ajustes aí dessas famílias que ainda permanecem. Mas, praticamente, as famílias estarão acomodadas dentro do Natal. Gente, vai ter um prazo para ficar, a gente vai discutir isso. Acho que na hora que a gente discute isso com o doutor Guilherme, explica cada um desses casos. Acho que melhor depois a gente mostra, explica um dossiê, um histórico. Isso é importante reforçar que a gente vai fazer isso, né? Agora como foi combinado. Isso, seria importante já passar para esses casos na comissão a gente já tem um nível de conhecimento dessas situações, já debatemos muito, criamos algumas alternativas, discutimos essas opções junto com a comissão, foi bastante participativo nesse processo. Foi acertado agora nesse ajuste, tinha uma interação bastante forte com toda a comissão. Isso, todos esses pontos, a comissão teve um nível de conhecimento de todas as situações. Acho que depois a gente marca, repassa todos esses pontos. Eu acho que, infelizmente, nesse contexto, acho que para o Natal a gente não consegue finalizar. Onde é que é a cidade? A gente não consegue nesse espaço, senão acho que na virada aí a gente retoma a discussão. Mas basicamente, as famílias que se dispuseram a escolher o imóvel, tiveram essa aceitação, né, do imóvel que nós estávamos mostrando, nós realmente conseguimos colocar os todos até o Natal. Bom, pessoal, só para a gente dar sequência aqui, a gente separou algumas ações que foram bem recentes aqui, né, na semana. semana a gente conseguiu entregar então os instrumentos musicais, o uniforme para o coral de Paracatu. Né? Então, assim, eles tiveram inclusive a oportunidade de participar da forma da missa de formatura da escola de Paracatu aqui no Colégio de Confidência. E hoje a gente conseguiu entregar menos instrumentos que eles haviam perdido do acidente. Né? A gente entregou teclado, microfone, caixa de som, violão. Então acho que a gente já encontrava no um lugar para continuar ensaiando, para dar sequência no coral. A gente ainda está com um apoio que a gente está desenvolvendo junto ao grupo de jovens de Paracatu. Também eles solicitaram que a gente providenciasse uma camisa para eles se identificarem. Né? Eu acho que isso foi muito legal. Hoje a gente conseguiu entregar também, a gente entende como a importância da manifestação cultural, todos os itens da folia de reis. Então a gente deixou lá na casa do seu Zezinho, né? Pandeiro, sanfona, todo o equipamento necessário para que a folia de reis saia do dia 25 até o dia 6, cumprindo a tradição que já existia lá em Paracatu. Né? A gente está em processo de aquisição também dos uniformes, dos equipamentos esportivos para os times lá de Paracatu, do Gaza, né? Uniforme, meião, bota, chuteira. Para o time de futebol lá de Bento Rodrigues, logo na primeira semana do acidente, a gente conseguiu também adquirir para eles uniforme, chuteira, bola, meião para o pessoal. Eles até participaram do jogo, teve uma festividade com a Mariana, né? Em Pedras, a gente também está com o projeto, a gente recebeu também a solicitação da comunidade nessa reunião que a gente teve na quinta-feira, demonstrando a preocupação com o campeonato distrital que começa acho que em fevereiro. Então a gente já está tentando providenciar também um campo para eles jogarem bola, porque o campo deles foi impactado, assim como está cumprimento, né? Mas a gente vai participar desse processo. E os equipamentos também, uniforme, chuteira, meião, caneleira. Nessa semana foi bacana, a gente teve também os eventos das formaturas das escolas de Paracatu e lá de dentro. E a gente participou, a gente coral também da formatura, mas a gente teve o baile também, que acho que deu um segmento na vida das pessoas. Antes de passar para a cidade, deixa eu dar um outro para me informar de uma ação. Antes de passar para a recreação, posso passar? Só um pouquinho. Pessoal, boa noite. Eu queria dar rapidamente aqui um retorno que também ficou acordado daríamos até o dia 22, que foi o pleito da Associação de Produtores de Leite, né, colocado aqui em algumas reuniões. Então, nós estamos trazendo aqui a resposta oficial, sendo entregue aqui em reunião pública. A Samarca vai atender o pleito, né, da associação. Nós vamos conversar depois, Marina, só umas documentações que a gente precisa complementar. Mas a gente já queria entregar oficialmente hoje esse retorno aqui para a associação. São mais de 90 produtores, né, de leite envolvidos, então a gente entende a importância da gente dar esse retorno quanto antes e não levar isso para um momento indenizatório. Tá? Só finalizando aqui, pessoal, então a gente também está desenvolvendo em parceria com todo mundo ali. No dia 3 de janeiro, a gente está planejando fazer uma ação, uma recreação, vai ser lá no Criseu, e muitas pessoas, muitas lideranças da comunidade foram consultadas, o que a gente acha que deveria ter ou não, o que vocês pensam. A gente vai fazer uma atividade de recreação com crianças, mas com jovens também, com os adultos, vai ter gente tocando violão, vai ter pula, vai ter toda aquela coisa que a gente entrava aí, né? Ou alguma coisa para atrair. E a gente também está desenvolvendo atividades no verão. Então, assim, a gente vai fazer atividades de dança. A gente vai sempre comunicar com vocês, né, para a gente apresentar e quem tiver interesse. Enfim, dança, recreação, futebol. Tá? A gente vai tentar desenvolver uma agenda para que a gente ocupe o tempo aí durante as férias, o verão, para que todo dia a gente consiga, de alguma forma, encontrar alguma atividade. Bom, e na reunião passada a gente ficou te trazer também algumas respostas, né? Algumas perguntas para a gente sobre se a gente poderia antecipar com dinheiro para as pessoas que não receberam o cartão. Né? A gente não consegue viabilizar isso, a gente tem que realmente contar com a chegada do cartão, a gente tem que trabalhar e conseguir para que isso consiga o cartão, porque a gente não conseguiu substituir pelo dinheiro. E outra coisa que a gente está desenvolvendo também, que foi uma demanda apresentada, é um catálogo, assim, onde vocês vão saber onde cada família vai estar morando na moradia temporária. Então vocês vão perder contato, a gente quer saber para onde fulano mudou, para onde Beltrano mudou. A gente está desenvolvendo um catálogo, mas amanhã a gente já tem condições de passar isso. Caso você sinta a necessidade de reencontrar algum vizinho, reencontrar algum morador das comunidades, a gente consegue, através lá do escritório lá na Bom Jesus, repassar essas informações. Ok? Então, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nós estamos querendo esse catálogo mesmo, para poder fazer algumas visitas às famílias, que a gente tem identificado que o que já foi passado para vocês, eu acredito que vocês estão até correndo atrás. Mas algumas casas, elas entram com alguns problemas, né? Então eu estou entendendo que vocês já estão solucionando isso. E também a gente quer fazer visitas. Por exemplo, nós temos algumas informações que os móveis estão chegando quebrados, sabe? Algumas nem funcionam. Nós temos aqui, inclusive, membros da comissão que receberam um móvel que na gaveta não abre e tal. E isso seria interessante. A gente da comissão está vendo isso e trazendo para vocês mesmo resolver. Tá? Por isso que esse catálogo é importante para nós. Uma importante sua fala, realmente isso acontece, né? Até pelo volume de mudanças que nós estamos fazendo nos fornecedores, às vezes acontece realmente algum problema, ou do móvel chegar com alguma danificação, ou mesmo de troca. Às vezes a casa chega e falta alguma mobília, que aí é providenciado. É sempre importante acionar a gente, é um momento realmente de um volume muito grande, que isso pode se perder. Né? Quanto à qualidade, alguma danificação que venha no móvel, nós estamos comprando móveis novos. Se ele chega com alguma danificação, com mau funcionamento, acione, porque todos os móveis têm a sua garantia e é feita aí a substituição ou aí por efeito de garantia. Hoje mesmo uma geladeira do Diário foi trocada porque ela chegou ontem e não estava funcionando. Aí ela foi substituída. Descasado, que eu estou dizendo que é importante as comissões, que a gente vai fazer essas visitas aos membros e saber como é que está a situação deles. Ou eles também, né, gente? Nós agora já temos nosso escritório, pode nos procurar e passar as informações para que a gente possa ter aqui, né? É, Bom Jesus 202. Casa veio queimada? O chuveiro. Ah, o chuveiro. A casa tem que vir montada, o chuveiro. Tá. Vem trocar aqui. Eu queria reforçar aquela nossa linha lá do 0800, né? Assim, é o que o Gênero falou, né? Pode ser que um item ou outro. Você imagina, são cerca de 300 casas, né? Quantos itens que a gente está falando que foram colocados dentro de todas essas casas nesse período? Então, como o Gênero falou, esses problemas que vocês vão identificando, vocês têm que reportar imediatamente para a gente. Então, assim, se falou com a pessoa, contato a Samarca, alguma coisa não seguiu adiante, tem o 0800, então 0800, 031, né, 2303. Então, assim, relata para a gente essa situação para a gente poder atender. Né? Então, assim, esse é um processo que a gente também está ajustando, mas esse mecanismo de reclamação, queixa, né? É importante a gente testar e usar ele para a gente aperfeiçoar essa ferramenta. Né? Então, se não está funcionando também, tem que avisar. Avisa para a gente que a gente vai providenciar a melhoria. E tem o nosso escritório ali na Bom Jesus, que é 157, também para a gente poder fazer esse registro. Tá? Então, 0800-031-2303. Então, assim, é importante a gente manter esse canal de diálogo, tá? E, logicamente, se algum ponto... Porque são questões específicas, né? E se a gente ficar trazendo tudo aqui, não dá, não. Mas se não resolver, a gente avisa pra gente no dia a dia aqui, vocês conhecem a gente, pra gente poder providenciar o ajuste disso. Eu mesmo fiquei sabendo que o seu Zezinho recebeu uma mesa sem cadeira. Aí fica difícil, né, seu Zezinho? Aí nós corremos atrás pra ajustar agora, né? E já ajustou. Então, assim, está contando com essa colaboração de vocês. Só para também deixar vocês mais tranquilos, mesmo com a finalização dos mudanças famílias, essa frente de casa, ela continua mobilizada, as pessoas continuarão até que a gente realmente tenha um declínio dessas dificuldades que possam ter um momento inicial. Todas as pessoas, elas ficarão ainda atendendo dentro lá do escritório do Capete, as pessoas vão estar atendendo as casas, as solicitações, acionando os proprietários dos imóveis, porque algumas coisas são de responsabilidade do proprietário, né? E outras coisas que são responsabilidades nossas também, nós vamos estar com a equipe mobilizada para poder atender da melhor forma. E o chuveiro tem que ser trocado. A gente viu também uma reclamação também, uma tampa na caixa d'água. Esse já tem um tempo já, que a pessoa mora lá já e não foi ainda trocada. A tampa da caixa d'água? É, tá bom. Resolvi isso aí. Tem pessoas que, né, tinha casa lá, no final de semana, férias, feriado, estava lá, tinha renda lá, e até hoje, inclusive, nem tem benefício dessa marca. E no caso, estão morando aqui, na casa que eles têm aqui, não tem nenhum benefício dessa marca, porque tinham renda lá. E tem pessoas que iam lá para final de semana, trabalhavam aqui, não tinham renda lá e tem o cartão. E pessoas que tinham renda lá e não tem cartão, e eu fiquei sabendo que teve no escritório, falaram que eles não têm esse direito. No caso, eles tinham renda lá. Lembra que a gente combinou, né? Até o dia 31 de janeiro, nós vamos verificar todas essas situações, ok? Então, assim, nós estamos focando de entregar os cartões, então tem muito cartão que ainda vai ser entregue, ok? Mesmo ele sendo entregue agora, posteriormente, ele vai ser carregado em termos de valor retroativo, né, a 5 de novembro. Então o valor vai estar lá, como se eu já fosse dando uma poupança lá, né, que está se juntando lá. Então nós vamos verificar isso. E aí, até dia 31 de janeiro, nós vamos conseguir verificar 100% dos cartões que vão ser entregues, se foi para a pessoa que deveria, né, se foi no valor certo, porque esse processo do cartão aí não está sendo tão simples como a própria Samarco achou que seria, né? É fácil pegar e dar um cartão, mas na hora de usar, de carregar o valor, de saber quem era a unidade familiar pré-existente, quem trabalhava, quem não trabalhava, né? Então, assim, como a gente definiu esse conceito semana passada com vocês, a gente está trabalhando forte, revisitando 100% das informações de cada família. Então, esse é um trabalho árduo, nós somos mais de 10 pessoas aqui focadas, só cuidando disso, né? Enquanto a gente está, ao mesmo tempo, está entregando casa ainda, né? As casas alugadas, então está todo mundo dedicado a esse processo, tá? Então, a gente vai regularizar isso em breve, e assim que regularizar, a gente vai mantendo vocês informados do avanço disso, tá? E, logicamente, se alguém não recebeu, né, e acha que deveria receber, né, assim, procura a gente, informa a situação, um relato, né, demonstra que de fato teve a renda afetada, porque o cartão é para aquelas pessoas que tiveram a renda afetada nesse primeiro momento, não é uma reparação total da renda, ele é um auxílio emergencial ainda, tá? Então a gente vai estar à disposição para trabalhar isso. E um outro ponto, gente, que a gente se comprometeu a trazer para vocês na última reunião, muita gente tem perguntado sobre futuro, né? Tá, então, resolvidas as questões emergenciais, como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Na última reunião, acho que nas duas reuniões anteriores, nós tivemos algumas dificuldades de metodologia, ou de como é que a gente cria um processo mais adequado para ampliar a participação da comunidade no processo de decisão, mas ao mesmo tempo garantir que as coisas avancem, porque senão, até a gente discutir reassentamento, uma nova Bento, uma Paracatu, a reconstrução das demais comunidades, não podemos esperar toda a vida para isso acontecer. Então, nós precisamos criar uma forma de dialogar, de conversar, para a gente poder, né, dar as informações necessárias, construir as soluções em conjunto e dar transparência a esse processo para todas as autoridades e todas as pessoas. Então, nós nos comprometemos a trazer uma sugestão aqui para os senhores avaliarem hoje, né? Eu vou pedir a Fernanda, Fernando e o Paulo, eles são consultores de uma empresa chamada IRM. Enquanto a gente estava aqui trabalhando nessa correria das emergências, né, e a gente ainda continua trabalhando nisso, nessa frente que ainda não terminou, eles estavam pensando um pouco dessa estratégia futura. A IRM é uma empresa mundial, é uma grande empresa de consultoria, que eu não vou apresentar, e ela é uma empresa também especializada em processo de reassentamento, reconstrução e coisas dessa natureza. Então, eles apresentaram aí para a gente uma sugestão de um modelo que eles já testaram em muitos outros lugares, com vários tipos de populações, né, e pessoas ao redor do mundo, e eles estão sugerindo que seja um caminho mais adequado para a gente chegar, que nós vamos ter que fazer de novo daqui a um tempo. E eu acho que ninguém aqui quer perder esse tempo de ficar refazendo um trabalho ou fazer um trabalho que não atende à expectativa de toda a sociedade, de todas as partes envolvidas, especialmente das famílias e das pessoas, né, que foram afetadas com esse acidente. Então, eu quero passar a palavra aqui para palpáveis, e porque existe uma expectativa grande também em relação a isso, né? Então, o nosso compromisso hoje não é falar de como vai ser o reassentamento, né? O nosso compromisso hoje é como vai ser a reconstrução, a reparação dos meios de vida. O nosso compromisso foi de apresentar como nós vamos construir essa solução futura conjunta. Tá? Então, a IRM, nós chamamos eles aqui para poder apresentar um pouco dessa ideia e poderem avaliar isso conosco. Tá? É sobre a chamada que... Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, eu acho que muita gente também. Sobre a chamada que a empresa vai fazer a partir de 28, né? Dos novos termos da economia. Eu queria ver, vai ser feita uma nova proposta de acordo individual com a família ou não? Vai ter algum representante público dentro também? Como que vai ser? A sua pergunta é muito pertinente, obrigado mesmo por ela. Essa questão dos 10 mil, gente, é uma antecipação de indenização, né, no valor de 10 mil, para aquelas pessoas que tiveram o que a gente chama de deslocamento econômico. Né? Ou seja, o cara perdeu ali a casa, teve que sair de casa, ele estava desalojado, digamos assim. Né? Então, essa é a proposta para essas pessoas que tiveram essa perda. A gente está caracterizando isso como antecipação e indenização. O processo de indenização vai ser discutido lá na frente. Inclusive aqui, a Fernanda vai colocar para a gente qual é a sugestão de como nós vamos construir isso. Nós precisamos definir os critérios de elegibilidade, nós precisamos discutir o que, que tem que ser compensado, de quem e como isso tem que ser compensado. Isso tem que ser construído com vocês e com a presença das autoridades, dos órgãos competentes, para a gente dar garantia dos direitos, dar transparência ao processo, dar clareza para todo ele. Então, nesse caso dos 10 mil, essa chamada é o seguinte: como ele é, a gente está caracterizando e combinou com vocês que seria assim, de antecipação e indenização, a gente só vai precisar um termo, você dizendo que recebeu de fato. Se você recebeu lá o seu cartão, que você recebeu aqueles 10 mil a título de antecipação e indenização. Mas aquilo não quer dizer que quitou a indenização, não, né? Isso vai ser descontado. Quando for definido lá na frente, né, tudo que será indenizado, o valor total, aí vai descontar aqueles 10 lá na frente. Tá? Então, essa foi a nossa proposta. Né, até que se tenha alguma decisão contrária, alguma outra discussão, é assim que nós vamos seguir. Foi um compromisso que a empresa assumiu, mesmo não sendo, acho, uma questão muito adequada em sair antecipando a indenização, né, exatamente porque isso causa polêmica também. Mas a gente viu que tinham questões que estavam sendo resolvidas de imediato. Não dá para ficar esperando 2, 3 meses para depois chegar um entendimento. Assim, enquanto vai chegando o entendimento lá na frente, é só descontar esse valor. Tá? Então, essa é a proposta que está valendo nesse momento por parte da Samar. Tá? Boa noite. Aí, esse pessoal, inclusive a minha casa, criado risco, porque vai identificar, ou vai ser liberado, e ele vai produzir com esse drama do risco de amanhã depois ter um problema aí e atingir do outro lado. Como é que vai ser isso? Esse tipo de questão, eu vou passar para a Fernanda, porque é o seguinte, esse é o tipo de questão que nós vamos ter que montar os grupos de trabalho aqui para discutir. Então, assim, o que que, para tomar uma decisão dessa, né, para definir isso, não é o Stan que vai dizer é sim ou não. Vocês vão ter que ter informação, né, qual é de fato o risco dessa área, quais são as condições de topografia que ficaram lá depois dessa área, né? Se, eu quero construir no mesmo lugar que estava antes, tá, é possível isso, não é possível? Esse vai ser um debate que vai ser feito. Assim, partindo do pressuposto que as pessoas querem ir para uma nova vila, né, isso vai ser discutido. Qual é a melhor forma da gente garantir isso, da gente dar informação? Porque essa é uma situação que pode ter o senhor, e pode ter mais um monte de gente nessa mesma situação, que às vezes a casa está intacta lá, mas saiu, né, por questão de área de risco, então isso vai ter que ser definido durante esse processo. Então, o que a gente está querendo propor aqui é que, a partir de janeiro, a gente comece a ter esse tipo de discussão. Tá? Então, a Fernanda vai apresentar uma sugestão de metodologia de como, pela experiência que eles tiveram em outros lugares do mundo, como que eles acham que é uma forma adequada da gente seguir. Boa noite, gente. Eu não tenho a voz poderosa dos homens, então o pessoal aí do fundo do outro. Se não ouvirem, vocês acenam para mim, por favor. Qual que é o nome do senhor? Eu. Seu Geraldo, eu preciso de 10 minutos para responder a sua pergunta. Daqui a 10 minutos eu vou perguntar para o senhor se o senhor entendeu, tá? Por quê? Dá para fazer uma boa falar com o pessoal. Eu sei. Se tem mais cabeça, vou tentar agradecer, se preocupar. Eu vou tentar responder, mas eu preciso de uma sequência, tá bom? Daqui a pouco eu volto para o senhor, tá? Bom, eu sou a Fernanda, eu sou da RM, essa empresa que está com o nome do slide. Nós somos uma multinacional, mas estamos no Brasil já há 20 anos. E a gente tem muita experiência em processos que têm algumas características parecidas com os de vocês. Cada processo é único, porque cada comunidade é única e cada história é única. Mas os processos que geram a reconstrução, a recuperação e a reparação têm algumas similaridades. A gente já fez processos assim em mais de 70 países nos últimos 35 anos, dos maiores aos menores. Então, o que a gente está propondo é, baseado nas experiências que nós vivemos, baseado no que são os melhores exemplos e baseado no que a gente viu na situação de vocês, que nós ficamos aqui enquanto vocês estavam discutindo com a Samarco nas últimas semanas, essas questões, nós estávamos estudando uma possível solução. E essa que a gente vai tentar mostrar para vocês, uma sugestão de como seria esse processo. Tá? Vocês conseguem ver aqui três grandes círculos? A gente tem um círculo amarelo, que a gente está chamando de comitê de acordos. Nenhum nome é fixo, tá, gente? Mas é só para a gente se orientar. A gente tem um círculo azul, que chama conselho orientativo, e um círculo verde, que chama fórum de diálogo. O que são esses círculos? Eles são grupos, eles são fóruns de discussão. É uma forma de organizar a comunicação e as discussões. O amarelinho, que é o centro, ele é o centro do processo, porque ele é onde estão as famílias afetadas. Tá? O azul, que é o entorno, é onde estão as autoridades juntos com os representantes das famílias afetadas. E o grupo verde é o grande grupo, é a comunidade, são os especialistas, é a sociedade civil organizada, as universidades, pessoas que têm experiências e informações significativas para dividirem e também querem sugerir discussões e participar do processo de discussão. Eu vou explicar cada um deles, tá? E eu vou tentar chegar à sua resposta, tá bom? Então, nesse primeiro grupo, que a gente está falando do comitê de acordos, onde estão as famílias afetadas, a gente tem um monte de coisas para discutir. Então, eu trouxe um exemplo muito bom, de que é, essa pessoa que não morava lá, mas tinha uma casa, ela tem direito? Ao que ela tem direito? Ela tem o mesmo direito da pessoa que morava lá por dia? Ela tem o mesmo direito das pessoas que continuam lá? O que é? Quem tem direito? Quem tem direito situação muito complexa, porque ela depende de cenários diferentes, de questões diferentes. Então, uma das questões que tem que discutir isso é que ele está afirmando que pode ter direito. É o caso do senhor que estava contando. E quem a casa está lá, mas não consegue, tem dificuldades em residir, ou perdeu aquela rede de apoio que vivia no seu redor, também tem direito? E tem direito ao quê? Para comunidades que vão ter que mudar para um outro terreno. Como que vai ser esse outro terreno? Aonde ele vai ser? Quais são as características que se esperam? E como vão ser as casas que vão ser construídas? Onde fica a escola? Onde fica o posto de saúde? Todas essas questões são questões muito complexas e que elas só funcionam se a comunidade afetada for o centro dessa discussão, para que os interesses sejam considerados e possam ser atendidos. É um comitê para todo mundo? Não. A gente sugere comitês diferentes. A letra aqui está um pouco apagada, eu vou ler para vocês. Então, o primeiro comitê é o de Bento Rodrigues. A segunda bolinha é o de Paracatu. E a terceira bola inclui os outros distritos de Maitama. Por que que são comitês diferentes? Porque as questões não necessariamente são iguais. E os impactos não necessariamente são iguais. Paracatu pode desejar um tipo de terreno, um tipo de localização que Bento Rodrigues tem por outro caminho, tem um outro desejo, é diferente. E as outras comunidades, elas não necessariamente vão ter que sair dali. A reparação é dentro da própria comunidade. Então, é uma outra dinâmica de discussão. As discussões, elas são em grupos diferentes, então aqui a gente está falando em toda a comunidade de Bento Rodrigues, em toda a comunidade de Paracatu. Eles estão discutindo mais ou menos paralelo, cada um no seu tempo, depende da dinâmica da própria comunidade, mas eles têm um início ao mesmo tempo. E o que cada grupo discute? Aqui está um exemplo da comunidade de Bento Rodrigues. E esses são alguns grupos de trabalho que nós identificamos a necessidade. Não significa que não são esses, não significa que são só esses ou que serão esses, tá? Então, um grupo é aquilo que você falou, é quem tem direito. Quais são os tipos de direitos que foram feitos, que têm que ser contemplados? É quem tinha casa? É quem tinha, perdeu acesso? É quem perdeu um carro? É quem perdeu um animal, mas a propriedade ainda está lá? Então, quem tem direito? Outro grupo a gente chama de compensação, que é o que a pessoa tem direito. A gente está falando em animais. E a compensação é como? É animal por animal? É animal por recurso financeiro? As casas são como? É casa por casa? É metro quadrado por metro quadrado? É quarto por quarto? Como que define essa compensação, essa reparação? A gente está falando de um grupo de selecionar o terreno. Como que são os terrenos? A gente está falando em próximos ou longe do centro de Mariana? A gente está falando em áreas de declive ou em terrenos planos? Quais são as características que o terreno precisa ter? Esses grupos de trabalho são formados por membros da comunidade que desejam participar das discussões junto com os representantes das comunidades. Então, ontem a gente estava conversando, esse é o nome? Antônio Marcos, e ele estava me falando que ele trabalha com obras, ele gostaria de participar da construção. Então, talvez ele queira participar do grupo que vai definir como serão as casas, quais são os modelos de casas, quais são os tamanhos das casas. A gente vai construir elas com o quê? Alvenaria? Qual que é o material que vai ser usado? E a gente tem ainda um grupo que é o grupo de censo e inventário. Eu sei que ao longo desse período vocês responderam um monte de questionários de diferentes grupos que procuraram vocês para tentar identificar o que foi perdido. Existe uma fase de revisar isso. Está tudo realmente listado? Tudo que deveria ser perguntado foi perguntado? Tinha uma pergunta lá sobre tudo que eu perdi. Então, esses formulários precisam ser revisitados para ter certeza que eles contêm todos os elementos pelos quais vocês serão compensados no futuro. Então, cada grupo tem um tanto de representantes da comunidade discutindo questões. Por que eles separam grupos? Para poder acelerar o processo, agilizar o processo e você ter uma dinâmica em que todo mundo possa participar. O grupo de trabalho vai escolher o terreno sozinho? Não. O grupo de trabalho agiliza o estou falando do processo que está incluindo as comunidades afetadas, equipes especializadas, porque vocês vão lidar com temas que são novos para vocês, não necessariamente vocês são especialistas. Então, quando a gente está falando em terreno, quais são os padrões que devem ser considerados no terreno? Como considerar se um terreno é adequado ou não? Quando a gente está falando em construção, quais são os tipos de materiais que são viáveis? Precisa de arquitetos para ajudar a desenhar modelos. Para construir uma nova comunidade, precisa de uma empresa especialista em urbanismo, para desenhar todo o traçado. Então, se a gente está falando em inventário, censo, precisa de gente que sabe fazer a valoração, quanto vale um bem. Precisa de especialistas em cada grupo. E, ao mesmo tempo, precisa de gente para ajudar a organizar as reuniões. Desde agenda, o que vai ser discutido hoje, qual que é o objetivo, fazer a ata da reunião, até facilitar, ou seja, organizar a conversa, ajudar a conversa a ser produtiva, manter a conversa no mesmo objetivo. E sabe, na hora que começa a conversar, estão surgindo outras ideias. Tem que ter alguém que fala, olha, essas ideias são ótimas, mas não é para essa reunião de hoje. Pode ser para a reunião da semana que vem. Nessa reunião a gente tem que terminar com esse tema. Então são facilitadores especializados em organizar reuniões para poder chegar aos resultados. Uma vez tendo o resultado, então eu vou dar o exemplo do terreno, tá? Mas poderia ser de qualquer um. Tem os critérios decididos. O grupo de trabalho discutiu, definiu que alguns critérios são, eu vou chutar alguns completamente aleatórios, por favor não se peguem neles. Que seria estar próximo ao centro urbano, ter acesso já de serviços de transporte, já ter água e energia, por exemplo. Quando o grupo de trabalho discute isso, o comitê daquela comunidade valida, aprova, revisa, vai falar que está faltando um critério, não considerou esse? Por que não consideramos esse? Tá? Uma vez tendo o comitê acordado, são esses os pelos quais nós queremos que o terreno seja avaliado, isso vai ser passado por um outro grupo, que chama o Conselho Orientativo. Quem está nesse grupo? As autoridades, os representantes dos afetados e a SAMAR. Esse é o grupo que vai orientar. O processo tem que ser desse jeito, tem que ser participativo. E ele vai verificar o resultado e acompanhar em cada etapa. Os critérios que foram escolhidos para selecionar o terreno são adequados ou não. Vocês escolheram o terreno, os critérios aqui, mas esqueceram de considerar que tem que ter o zoneamento da prefeitura. E a prefeitura está aqui para poder ajudar a decidir essas questões. Então eles vão ajustando o processo, porque a gente precisa que o processo corra. E a gente não pode chegar a esperar no final do processo para as autoridades terem informação e falar, não era isso, ou o caminho está errado. Então tem que ter etapas em que o processo é revisado. Quando o processo é revisado, autorizado, e visto que validado, ou que os critérios são válidos, é isso mesmo o caminho que tem que ser feito, e vocês continuam no processo. O comitê de acordos volta, então, a escolher o terreno. Então, nessas características, existem essas opções e eu avalio essas opções, tá? O Conselho Orientativo, ele é o grande orientador do processo. Ele vai observar o processo e ele vai validar o processo. Uma vez validadas as etapas, resultados, processos, a gente vai passar para um outro fórum, que é o Fórum Verde, o Fórum de Diálogo. Nesse fórum está a sociedade civil como um todo. A sociedade civil, ela tem informações importantes, experiências importantes que podem beneficiar você. Então, esse é o fórum que eles recomendam, eles orientam, eles sugerem, eles trazem para a discussão questões que podem não ter sido consideradas antes. E ele também é um fórum onde vê os resultados, e monitora e acompanha o resultado do processo. Tá? Então, nesse fórum estão a sociedade como um todo, com as suas mais diferentes apresentações. Então, esse é um outro formato de ver o mesmo exercício. A gente vai passar pelas setas, começando aqui de baixo. O Fórum de Diálogo, que é onde está a sociedade civil como um todo, ela recomenda. O Conselho Orientativo, onde está a autoridade, transforma essa recomendação numa orientação. acordos, discute através dos seus grupos e, uma vez discutido, isso volta para cá. Tá? Essa é a estrutura. Todos esses grupos aqui também são apoiados por secretárias, secretarias técnicas especializadas, tem que fazer relatório, tem que mostrar resultados, tem que fazer atos de reuniões. Então, existem equipes trabalhando, monitorando todos os processos. O Conselho Educativo também pode decidir que tem um tema que é muito importante e o fórum discute. E essa hora que ele inclui também o fórum nas discussões. Só voltar aqui. Então, respondendo a pergunta que o senhor fez, quem define quem tem direito são as pessoas que têm direito. É nesse comitê de acordo que todas essas questões têm que ser levantadas. E também é nesse comitê de acordo que as compensações são levantadas. Se essa pessoa tem direito, então como que ela vai ser compensada? Esse processo ele só pode ser legítimo se todo mundo tem que participar. Como a gente falou que os comitês vão estar acontecendo paralelamente, então Paracatu está trabalhando separado de Bento Rodrigues, está separando das outras, nesse momento aqui é quando todo mundo sabe onde estão os outros comitês. Como os representantes de Paracatu, Bento, Camargo, Ponte do Gama, Pedras, estão aqui nesse azul, eles conseguem saber onde está a outra comunidade, trocar experiências. A minha comunidade fez isso, deu certo. Ó, isso não está dando certo, a minha comunidade tem que partir para outra. Trocar experiência do que está funcionando, do que não está funcionando, e algumas vezes até tomar decisões em conjunto. Essa decisão é importante, a gente acha que todo mundo tem que ter decidido. Então é aqui que os processos vão se unir. Tá? Desculpa, eu sou o Paulo, eu trabalho com ela. É, uma coisa que é importante reforçar é que nessa estrutura toda, né, em todas as esferas de participação, vocês observarem que no comitê de acordo, todos os moradores, todas as pessoas das comunidades participam. É, no conselho orientativo, a comunidade tem os seus representantes lá e no fórum de diálogo, a comunidade tem também seus representantes lá. Então, em todo momento do processo, a comunidade está presente na ação decisória e na ação de ser ouvida, de ser ouvida sobre a perspectiva do seu interesse. O círculo amarelo, o seu círculo central desse processo, não é por acaso para ficar um desenho bonitinho e simétrico. É o propósito de reforçar o valor e a importância de fortalecer o interesse da comunidade, a legitimidade da representatividade da comunidade. Por isso ela tem a sua interação própria, por isso ela tem a validação da autoridade e por isso ela vai ter a contribuição da sociedade como um todo, que através desse fórum mais geral vai poder então influenciar e contribuir na conclusão dos aspectos que vão trazer soluções dos processos. Uma vez definidos todos esses critérios do grupo de trabalho, todos os aspectos que a Fernanda apresentou aqui, ou outros que surgirem durante o debate, por exemplo, o grupo de trabalho lá de construção da casa, como é que vai ser a casa, a mãe da casa, tudo aquilo que a Fernanda falou. Nesse pacote aí, como estamos falando da parte imobiliária, entra também a discussão de terreno, de lote, pode ser lote urbano, mas pode ser lote rural, também lote rural, que tem que ter, que não tem que ter. Depende de uma comunidade que o foco é mais rural, a comunidade pode entender que precisa de um grupo de trabalho específico para a questão do lote rural. Então, vai ter uma discussão específica para isso, para não misturar com o grupo de trabalho de casas e também favorecer a agilidade do processo. Tudo isso visa favorecer essa agilidade na perspectiva de que cada grupo vai tratar do seu tema, e todos esses grupos estão dentro do comitê. Cada grupo vai trazer para o comitê o resultado do seu trabalho e vai ser validado dentro do comitê. Quando a gente faz o desenho, a perspectiva que nos dá é que o negócio está estanque e isolado, mas não está. O comitê é uma coisa só. Os grupos de trabalho, se a gente pudesse, na realidade, todas aquelas bolinhas estariam dentro da bola amarela, porque é uma coisa só. São os moradores são os, as famílias das comunidades e seus representantes. Bom, o desenho do processo, ele pensa em três princípios. Um é legitimidade. Independente de qual for a solução, ela tem que ser a solução que vocês participaram da construção. E que vocês estão satisfeitos com essa solução. Então, vocês têm que ser, por isso vocês são a figura central desse processo. A gente tem um monte de exemplos de casos que não deram certo, que fizeram bairros muito legais ou não, mas que não tinham identidade, não representavam o que as pessoas queriam. E elas não se mudaram. E a gente tem que começar tudo do zero de novo. O processo precisa de vocês para ele funcionar. O segundo princípio que a gente tem que pensar é a equidade. O processo tem que ser justo para todos e tem que ser justo dentro das suas compensações. Todo mundo vai ser compensado metro quadrado por metro quadrado. Então, alguns vão ter mais metro quadrado que outros metros quadrados. Tudo isso tem que ser pensado para que ele seja justo. Quando for negociar, a negociação é do indivíduo. Mas tem que ter os mesmos padrões para todos os indivíduos. E assim, todo mundo pode ter certeza que está sendo justo para todos. E ele tem que ser transparente. Não existe informação escondida, não tem informação que não possa ser dada. Tudo que é discutido no coletivo tem que ser transparente e passado adiante. Você diz que é? Só quis dizer que... O que as melhores práticas contam é que se é feito um leque de opções e as pessoas escolhem dentro de um leque de opções. Construir casas individualizadas tende a formalizar o cronograma e as mudanças como descartam. É importante que a mudança da comunidade seja feita num período aproximado, para que vocês possam retomar a dinâmica. Então, em geral, o que é feito com conjuntos, algumas opções, e dentro daquele conjunto de opções, as famílias são duas questões. Sobre isso eu te falei que essa turma que está aqui, nós presentes, barragem, investigação sobre quando o Fernando fala de opções, desdobramentos, não é padrões de casa, se você puder fazer isso, a gente já aproveita internamente, talvez não seja um momento mais adequado, porque a gente pode dizer que posso chegar também com um padrão pronto, dizer, olha, tem isso aqui, vocês vão ter que escolher aqui mesmo, não seja possível, talvez é uma forma mais. A gente vai, se não deixar o trânsito disparar. E aí, eles mandam e-mail, isso é muito grande. Por exemplo, acho melhor vocês esperarem, porque aí tem que contar. Você vai falar disso e ele vai falar de. Tá. Beleza? Beleza. Quando vocês construíram a comunidade, como é que ficou? Com a mesma característica, cada casa, a mesma característica? Padrão. Mas todo mundo concorda com isso? Exatamente, isso tem que ser tudo discutido. O detalhamento vai ser a partir da discussão do grupo, isso não tenha dúvida. Né? E é a partir dessa discussão que se vai estabelecer os parâmetros, ou os padrões. Né? Porque não se... Igual o Paracatu, por exemplo, não teria como fazer a réplica no lugar? É possível. A experiência, aí a gente falar de experiência, que esses processos, quando você replica, se construir uma casa de cada vez, você demora um processo muito longo para entregar a comunidade. Como, o que é importante é que vocês têm que ter noção dos prazos que vocês querem. Quando que vocês querem que isso esteja pronto? Quando vocês vão mudar, vocês vão mudar mais ou menos no mesmo prazo. Porque não adianta uma pessoa mudar agora, e daqui a 6 meses em outra, e daqui a 3 meses em outra. Porque a gente não consegue fazer a dinâmica da comunidade mudar. Todas essas decisões, elas são feitas coletivamente, vocês decidem, e vocês vão ter que considerar essas limitações. O que, que nós queremos? Quando que nós queremos? Como que nós queremos para chegar? Mas tudo isso é discutido no âmbito dos comitês. No longo dos grupos que se conhecem. levado em consideração a característica do antigo lugar. Eu achava a característica ser parecida com o lugar. Existem grupos naquele grupo que está naquela casinha, são grupos de arquitetos especializados que vão ajudar. Eles tiveram um projeto, chegaram a montar uma casa, a família mostrou como ela usava as casas para poder entender se aquela funcionava ou não funcionava. Criam os maquetes, as pessoas olham os maquetes. Cria-se padrões parecidos com o que estavam, tem todo o processo para chegar na decisão da casa. Não sei se eu entendi, Fernando. Você está dizendo que vai ser respeitado as características de cada comunidade e esse conhecimento dos próprios moradores da comunidade, debatendo isso nos comitês, é onde vai ser formado o padrão. Isso vai ser discutido, não é isso? Então vai ter você está dizendo que vai ter um grupo de trabalho que vai cuidar da parte arquitetônica, do desenho. Então vai ter um grupo que trabalha com pessoas da comunidade, né, a empresa dando suporte, e vocês vão estar ponderando, discutindo as melhores alternativas e soluções, certo? Acho que esse aqui é a proposta que está sendo colocada. Né? Passa para o... Está finalizado. Só para finalizar, existe um outro comitê que a gente deixou separado, porque quando começam as discussões dos comitês de acordo, vão aparecer questões que não necessariamente têm a ver com as comunidades afetadas. Por exemplo, diretamente, né, são algumas que são afetadas de outras formas. Por exemplo, vão discutir os comerciantes de Mariana, vão querer discutir sobre as dificuldades econômicas do desenvolvimento da região, considerando que essa marca está parada. Tá? Isso é uma questão dos comerciantes de Mariana. É importante e tem que ser discutido. Mas isso é discutido num outro fórum, que fala de desenvolvimento regional, que é uma outra questão. Nesse fórum, só discutem as questões relacionadas às comunidades afetadas. O que não for das comunidades afetadas, não discute aqui. Ela passa para outro lugar. Por que ela passa para esse lugar? Porque é um ambiente não só mais adequado para essa discussão, onde é um outro nível de especialidade, mas também porque tira desse agrupamento questões que podem interferir no cronograma, nos prazos, mas que não vão fazer diferença no que vocês estão querendo como resultados. Então, o que não for considerado, que não é esse o ambiente, passa para um outro ambiente. E o que, que vem para cá, então? Questões que são levantadas pelo fórum, pelo conselho, eles têm um ambiente próprio de discussões. E aqui é só para explicar que todo o processo ele é apoiado por especialistas. Não é uma consultoria, não é um especialista. As questões são complexas, são muito específicas e, como vocês viram, são muitos comitês andando paralelamente. Então, precisa de um grupo de especialistas para poder acompanhar todo o processo. Tá? E esses especialistas, eles ajudam a... Eles facilitam as reuniões, eles ajudam na orientação técnica, né? O que é melhor a casa? Como é que a gente vai escolher a casa? Qual é o padrão que usa? Precisa de um arquiteto que ajude a desenhar, um arquiteto da região, que conheça a região, que conheça os padrões construtivos. Então, eles, cada grupo tem os seus especialistas. E precisa a gente para organizar a agenda, fazer ato de reuniões, convocar as pessoas, organizar o local, a parte de secretariado mesmo. E tem relatórios, tem que ser fornecidos relatórios técnicos, que vão permear todos os grupos que vão ser apresentados para vocês mesmo, que vão ser escutados. E tem que ser pessoas que consigam entender os temas e consigam ajudar vocês a chegarem nos resultados. Aqui, é tudo de muito, sabe? Muitos tinham lotes pela BR, por exemplo, entendeu? Tinha lotes. E muitos também não tinham casa contada na outra. A gente pode ter escolha de distância da casa da outra? Quando vocês forem construir a comunidade, junto com os grupos de arquitetos, urbanistas especializados, eles vão ter que respeitar os padrões que eram realizados. Então eles vão chegar, vocês vão ter que ajudar eles, e eles ajudar vocês a chegar nas definições. Mas isso sim é considerado. Tá? O importante é que essas perguntas que estão sendo feitas, como a pergunta que você fez agora e as perguntas que você fez um pouquinho antes, na verdade, são uma antecipação da dinâmica de trabalho de cada grupo de trabalho, que vai ser um momento onde essas questões vão ser levantadas, vão ser debatidas, e a partir delas, então, vão se estabelecer as regras de construção e reconstrução, porque não se trata só de construir uma casa isolada, construir uma torreta, recuperar uma propriedade, é reconstrução de um modo de vida. E isso, só quem sabe da sua vida é você, só quem sabe, quem tem opinião para dar a respeito de como era e como deve ser, é quem viveu lá e quem está vivendo isso. Né? Bem, tem outra pergunta aqui, desculpa, seu nome é? Vitor. Vitor, ele perguntou dos equipamentos sociais, né? Acho que se eu entendi bem, você falou que aquele comitê de desenvolvimento local, além de pensar nas questões de cidade geral, né, naturalmente você tem algumas discussões dessa natureza, se for equipamentos que estão dentro dessas comunidades, como posto de saúde, como a escola, por isso que tem o espaço dentro dos comitês ali executivos, que vem trabalhando nos grupos de trabalho, é para a prefeitura participar, para os órgãos e órgãos competentes nessas áreas participarem. Né? Acho que esse é o ponto. Está gravando entrevista? A entrevista, a gente não está concedendo entrevista hoje, tá? Estou gravando. Você não está. Estou gravando tudo. Da minha parte. Tudo bem. Publicando. Né? Mas nós estamos gravando ainda também porque a gente não combinou que ia dar entrevista. Sim, senhor. É só um ponto esclarecer o seguinte. Quando a gente. Nós estamos muito abertos a receber a imprensa e a dar entrevista. Não é. Mas a gente precisa combinar isso antes. Tudo que é combinado, a gente faz, tá? Mas então acho que só registrar esse ponto aqui. Eu queria. Boa noite. Por favor, é eu sou freelancer. Eu sou moradora do Covid. Da matéria para Reuters, para Folha e para Vice. Algumas dessas reuniões. Cinco também a palavra. Eu estou aqui como leiga. As perguntas que eu vou fazer são como eu estou tentando me colocar no lugar das pessoas, é um exercício de empatia mesmo. Não sou especialista, eu sou. A minha preocupação em relação principalmente à forma como os atingidos eles têm se articulado e a forma como as articulações têm chegado até eles. Em várias das reuniões, uma questão que a gente vê latente é a falta de comunicação entre os atingidos, dos representantes da comissão, entre os atingidos. Então, é uma questão que me parece problemática, né? A gente tem aí 40 e poucos dias e muita desinformação. Existe uma intenção, né? Senhora, desculpa te interromper, mas nós estamos fazendo coisas assim, muito específicas de demandas. Vou ser mais rápido, perdão. A senhora está fazendo um discurso, isso não é local, né? Sim, eu vou você fazer algo mais objetivo. Você tem que ser que eu estava trabalhando. As pessoas que são trabalhadoras, as pessoas têm que saber o que eu faço. Entendeu? Vou ser mais então, assim, o espaço aqui é, em primeiro lugar, para os atingidos, tá certo? Sim. Acho que assim, a senhora deveria falar no final, se eles admitirem. Claro, pode ser sim, pessoal. Os senhores querem ouvir o que ela quer falar. São três perguntas, uma até para cima. Vou deixar para ela. Ok. Então, pode ser mais direto? Só para poder otimizar. Tá. Desculpa. Obrigada pela. Então, primeira questão. Essa metodologia, ela é obrigatória? Aí a minha pergunta é para o promotor. Essa metodologia, ela é obrigatória? A questão, a minha outra dúvida. Em relação ao conselho orientativo, a gente vê que ali estão as validações, né? Como é que ficaria nesse conselho orientativo a questão dos movimentos e da sociedade, da representação da sociedade civil? E a outra questão é como seriam legitimadas, né, essas demandas a partir desse conselho orientativo, por exemplo, em relação a essa representação de, desse movimento? Vem da sociedade civil, vai para o conselho, volta. Então, como seria essa legitimação da sociedade civil aí? Mas só você perguntou se isso é obrigatório ou não, tá? Quem vai decidir são os atingidos, são as comissões. Tudo isso daqui que foi falado, só para esclarecer, desde o início nós temos falado que nada que essa marca coloca é obrigatório. Lembrando aqui, os pessoal da comissão não vai me deixar mentir. Qual que era o prazo que eles deram para colocar todo mundo? Inicial. Fevereiro. Já chegou quase no total, né? Então, aquele prazo cronograma inicial que essa marca colocou não era obrigatório. Nós não aceitamos, né? Entramos com a ação na justiça, exigimos a fixação de uma multa, e aí começaram a colocar 70 famílias por semana. Tá certo? Então, assim, nós respeitamos a SAMAR, mas nada do que ela coloca é obrigatório, tem que ser discutido com as pessoas. Quando a gente entrou com a ação na justiça, a primeira pergunta que eu coloquei, já no dia que foi anunciado que ia ser no final de fevereiro, isso estava com vocês, estou falando não. Então nós fixamos, nós pedimos a fixação de uma multa em caso de atraso. Então nada do que é colocado aqui é obrigatório. Né? Nós entendemos que existem problemas, que tem famílias que, núcleos, né, que tem que ficar na mesma casa e não está aceitando, mas aí a pessoa que assume esse risco, aí não dá para aplicar a multa nessa marca. Tá certo? Então tudo isso daqui é construção. O que foi colocado aqui agora, acho que as comissões estão entendendo, é o seguinte: hoje nós começamos a discutir a solução definitiva. Hoje nós lançamos a pedra, porque nós já praticamente concluímos a parte emergencial, pelos dados que são 94% das famílias, pelo que o Jenner falou, até o final do ano já vai estar todo mundo, talvez vai sobrar uma família, foi isso que eu entendi, para janeiro. Então que nós vamos começar a trabalhar isso. O que eu acho que é importante, que tem que ficar claro aqui, e o que eu acho que pode ser aproveitado disso aqui, é a questão da agilidade. Todo mundo quer que seja mais rápido, igual foi essa questão da colocação das famílias nas casas, né? Então, quando você divide grupos de trabalho, nós vamos pegar aqui o Geraldo, o Fernando e o Dan para analisar a questão do terreno. Eles não vão decidir, eles vão só, vai ser o grupo que vai ficar responsável para analisar os terrenos. Nós vamos pegar o Dan e a Cláudia, do seu expedito, por exemplo, para analisar a questão da arquitetônica dessa nova comunidade. Eles vão chegar e vão analisar quais são as hipóteses, não é isso, Fernando? E vai submeter aos outros fóruns. Né? Essa que é a ideia. A ideia de grupo de trabalho é uma ideia interessante porque você agiliza o processo, mas o grupo de trabalho não tem o poder de decidir. Ele tem que chegar e ele vai fazer a análise da situação e vai submeter aos outros conselhos. Não quer dizer nem que vai ser só esses três e nem que vai ser isso daqui. Né? O que a SAMAR está trazendo é uma hipótese de como nós vamos começar a trabalhar isso. Então, hoje, nós começamos a trabalhar como que vai ser a solução definitiva, que é a indenização e reconstrução. Mas só que antes da gente começar a indenizar e reconstruir, nós temos que estabelecer como que a gente vai fazer isso. Porque se a gente está numa decisão coletiva, que vai ser mais rápido, que vai permitir a participação de todos, nós temos que saber como, para depois definir a execução. Mesma coisa a questão da colocação nas casas. Primeiro nós decidimos os critérios de prioridade para depois essa marca ir colocando as pessoas nas casas alugadas. Então, assim, tudo isso vai ser construído. O que a consultoria ERN está trazendo é uma hipótese de como isso vai ser construído. Não sei se respondeu aqui, principalmente a comissão, como é que é isso. Então, a ideia é que estão trazendo de grupos de trabalhos que tem que ser discutido entre vocês, tendo que é uma ideia interessante, que vai agilizar esse processo. Porque se vocês tiverem que toda hora parar para decidir tudo, vai demorar, vai travar. Se cada grupo já avançar em cada ponto, e aí nós vamos deliberar no conselho orientativo ou no fórum de diálogo, ou seja lá onde for, no final das contas, o importante é que, independentemente da forma, vocês vão decidir a forma. Mas não tá nem e um ponto. Tá certo? Não sei se respondeu a sua pergunta e se esclareceu mais aqui para os atingidos. Passa agora. Só fazer um comentário, meu Deus. Eu acho que a gente está tentando dar o máximo de transparência possível ao processo, como a gente tem feito, e tudo que a gente combina na reunião, a gente vem aqui prestar conta e mostrar o que a gente está fazendo, né? A gente não está economizando esforço e energia para alcançar os resultados. Em relação à casa do Dr. Guilherme Melo, acho que umas duas semanas depois do evento, eu estive na promotoria, quando a gente estava discutindo a questão das casas alugadas, da metodologia de como colocar as pessoas em casa alugada, a gente chegou até a comentar, pô, seria até um compromisso moral importante da empresa que a gente colocasse todas as pessoas, e as pessoas do seu Natal pudessem passar em família na sua casa. Quando a gente foi montar o cronograma, a coisa parecia muito maior e mais difícil, né, de alcançar. E aí, com as sugestões, com a colaboração, com todo o apoio, a gente conseguiu se reorganizar, tivemos um desempenho baixo nas primeiras semanas, aprendemos, corrigimos o processo, que era novo, e conseguimos aumentar o resultado, e a gente veio prestando conta para vocês. Então, esse é o tipo de compromisso que a empresa tem, é de fazer o que precisa ser feito, né, dentro do que é razoável e do tempo possível. Então, essa aqui, ela é uma sugestão. Vocês, a comissão pediu isso para a gente, nas reuniões anteriores, né, o próprio Ministério Público, gente, nós temos que ter uma abordagem. Por quê? Se a cada reunião que a gente for decidir, a gente fizer um fórum como esse daqui, realmente fica difícil. Mas nós também, e a gente começou a ver que a gente fazia fóruns como esse, mas acabava que não tinha espaço para as pessoas que estavam participando dar sua contribuição também. Então, não é só a pessoa vir aqui para a reunião e ficar assistindo o que está acontecendo. Eu acho que nós temos que criar um espaço para as pessoas também poderem falar e dar contribuições, né? Mas realmente precisamos organizar esse processo, porque senão o atendimento às famílias ele pode ser prejudicado e ficar lento ao longo do tempo. Então é importante a gente construir esse cronograma junto, construir as soluções em conjunto. O que eu preciso saber da Samarco hoje, né? Primeiro foi um compromisso da gente apresentar isso. Né? Segundo, eu preciso saber se a comissão, né, topa essa ideia. Não quer dizer que ela esteja escrita em pedra, pelo contrário, né, nós temos que construir ainda as agendas em conjunto. Isso precisa ser feito agora, na primeira semana de janeiro. A gente precisa começar. Uma vez a gente aceitando essa ideia e essa abordagem, a gente começa já em janeiro organizando com o Ministério Público, com todas as autoridades, né, independente de qualquer discussão posterior, nós queremos convidar todas as autoridades que competentes para a discussão de cada caso, né, de cada contexto, para participar do processo, gente. Nós queremos fazer isso de forma a fazer uma vez só e fazer bem feito, né? Então, acho que esse é um compromisso nosso, de fazer bem feito e fazer da melhor forma possível. Tá? Então, é um momento de dar informação, né? Além disso, você tem todo o conteúdo de comunicação que pode ser gerado a partir daí. Então, gente, eu queria perguntar para a comissão se essa sugestão que a gente está dando, se ela está aceita, né, nós podemos trabalhar, planejar isso nos próximos dias, e aí quando a gente, todo mundo voltar a trabalhar na primeira semana de janeiro, a gente sentar para começar a definir datas, definir um cronograma de reuniões, e a gente dar publicidade e transparência para todo esse cronograma. Agora, não pode ser definido um cronograma pela Samarco, tem que ser definido em conjunto com as comunidades. Então, essa é a nossa proposta de construir junto e de construir a melhor solução, respeitando o conhecimento, as características de cada comunidade, né, e as colocações todas que os senhores já fizeram para a gente ao longo desse tempo. Aí eu passo para a comissão aí, não sei se quiser se manifestar. Então, eu queria submeter a avaliação da comissão, se a gente valida e a gente pode seguir nesse momento nessa ideia. Como o Stan falou, isso é opcional. Então, eu acredito que os senhores têm que sair reunir e discutir o que foi apresentado aqui para aí sim tomar uma decisão. Né? Porque é uma decisão agora, uma decisão muito forte, mas eu acredito o seguinte, a apresentação da Samarco está aí, os senhores, né, prestaram atenção. Acho que vocês têm que reunir e discutir antes de tomar uma decisão. Isso é uma sugestão que eu faço aos senhores, que antes de tomar uma decisão agora, como que vai ser essa discussão, é aquela questão. Hoje começa a questão definitiva. Só que para a gente definir como vai ser a indenização e como vai ser a reconstrução, nós temos que saber a forma de discutir, a forma de participação. Então, acho que é o momento de se sentar e pensar nisso daqui, trazer uma contraproposta, consultar e aí trabalhar isso. Não sei se alguém da comissão quiser se pronunciar. Nós, durante o ano foi apresentado isso para nós também, ontem à noite, nós pudemos entender um pouco sobre isso. E o que acontece? É óbvio que nós, os atingidos, não temos condições mínimas de sequer trabalhar esse processo todo sem auxílio técnico. Isso é óbvio. Nós estávamos lá no nosso vilarejo, tínhamos as nossas funções e muito longe de tudo isso aí. Agora, nós precisamos de agilidade, sim. É difícil agora ficar objetando, traçando outras ideias, ou preocupado em, tem que trazer uma outra ideia, mas se tem que trazer uma outra ideia, tem que ser uma ideia que também vai se completar. Tem que ser uma ideia com possibilidade de efetivação. Porque a ideia que foi colocada, a ideia que foi colocada, de qualquer forma, nos coloca como quem é a voz decisiva. Nos coloca como a voz decisiva. A questão é, de onde virá uma outra possibilidade para que nós possamos começar já? E até que quando nós vamos esperar isso? Um mês, mais dois meses, três meses, quatro meses? É aqui que nós temos que pensar muito, né, doutor? Quando, como vai acontecer? E se tem condições de uma ideia ser seguida de capacidade de conclusão. Não simplesmente trazer uma outra opção, mas uma opção que realmente vai ser acompanhada da efetivação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. O que diz respeito para nós, atingidos aí, gente, é óbvio, nós queremos o mais rápido possível. Mas queremos o mais rápido possível aquilo que é nosso direito, aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, aquilo que realmente atende às nossas expectativas, aquilo que nós tínhamos, que nos devolvam o que nós tínhamos. Então eu acho que o momento é de agilidade. Nós temos uma proposta. Nós não podemos fazer isso sozinho. Né? De onde virá uma outra proposta é o que nós precisamos saber, doutor Guilherme. Se tínhamos uma outra opção com capacidade de efetivação. Não é simplesmente trazer uma ideia diferente dessa, mas uma ideia acompanhada de capacidade de efetivação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Eu queria que vocês deixassem essa proposta por escrito para que a gente possa analisar o conjunto e depois, mais rápido possível, fornecer uma resposta dessa marca. Então, eu gostaria que se respeitasse os moradores de Bento Rodrigues, principalmente os de Bento Rodrigues, respeitados, e não empurrar para cima de uma comissão o dever de decidir em nome de uma comunidade inteira. Seu nome, por favor? Mauro. Ô Mauro, eu acho que só para corrigir o entendimento, o Samar não quer empurrar a responsabilidade para ninguém, tá? Então, nós vamos corrigir um ponto aqui. Né? O que nós estamos querendo fazer é um processo participativo em que não só a comissão participa, como está acontecendo hoje, mas em que outras pessoas e outras famílias também possam participar do processo. E aí, e um ponto importante, a comissão foi definida por vocês, não foi por pela Samarco, não. Inclusive, né, o Ministério Público coordenou essa ação de definir os representantes da comunidade. Né? E, sim, mas o que foi colocado é que as decisões emergenciais, essas decisões iniciais, eles representariam a comunidade buscando o bem comum. E quando a gente fala comunidade, gente, só para a gente não esquecer do conceito de comunidade. Né? Igual quando você tem uma comunidade na igreja. São pessoas que partilham dos mesmos valores e de objetivos comuns. Comum, unidade. Então, o importante é que a gente trata dessa forma, inclusive, sempre tratamos e respeitamos todas as comunidades. Né? Não tem nenhum tom pejorativo nesse sentido, pelo menos não para a gente. Se tiver para vocês, a gente muda. Vocês podem escolher a melhor alternativa para chamar. Né? Então, assim, eu só quero deixar clara a posição da Samar. Essa questão das palavras bonitas, né? Eu acho que a gente está demonstrando aqui nos últimos 45 dias, com ações concretas, com resultados e com atitudes. Pode não ser as melhores atitudes, a gente está corrigindo, pode não ser o melhor resultado, mas é um resultado grandioso perto do momento que a gente está passando. Né? Gente, ontem, domingo, foi entregue a terceira ponte de acesso das 7 pontes danificadas comunidades, em menos de 45 dias entregamos a terceira ponte. Né? Assim, construir 3 pontes em 45 dias e em breve as outras 4 estarão prontas também. Então a empresa está trabalhando na limpeza dos acessos, quem está no interior está vendo isso. Né? A gente não está trazendo fotos de tudo aqui, mas a gente pode trazer. Tá? E a gente precisa, minimamente, de uma posição da comunidade e das autoridades ao longo do tempo, de modo que a gente possa andar. Né? Agora, nós podemos esperar vocês decidirem, e a gente espera, né? Podemos esperar. O que a gente está tentando propor é o seguinte: vocês têm nos cobrado de soluções rápidas. Só que essa máquina não quer decidir isso de forma unilateral. Eu não quero chegar aqui com um projeto da vida e entregar para vocês. Não é esse o nosso compromisso. Nós queremos respeitar a opinião de vocês. Nós só estamos propondo uma coisa aqui hoje, gente. Organizar um processo de diálogo como esse que a gente está tendo aqui na reunião. Ouvir as opiniões da plateia, ouvir as considerações, são importantes, as sugestões e focar nas soluções, gente. Nós precisamos concentrar energia nas soluções e depois discutir as outras questões. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Então, gente, eu estou aqui representando essa marca, sim. Entenda a complexidade da situação que a gente está vivendo. Não sou inocente a esse ponto. Tá? Já participei desse processo muito antes de trabalhar na Samarco. Eu só tenho 6 anos que eu trabalho na Samarco. Tá? Mas conheço muito bem a empresa, atuo na linha dos direitos humanos. E a gente está buscando fazer o que tem de melhor do ponto de vista do padrão nacional e internacional. Inclusive vendo lições aprendidas. Coisas que deram certo em alguns lugares e coisas que deram muito errado. E aí vocês sabem, tanto quanto eu, que a gente precisa nem muito longe para ver as experiências que deram errado, não. Gente, nenhum processo é perfeito, sou garanto para vocês. Agora, eu acho que nós temos que construir o melhor processo de trabalho para a gente aqui. Para a gente, como eu quero dizer, é até mais para as pessoas dessas regiões, para a sociedade, né? E para a gente chegar na solução. Então nós só estamos apresentando um caminho. Se vocês tiverem outro caminho melhor e achar que é outra solução, vocês vão ter que apresentar e aí nós vamos ter que discutir. Esse é o entendimento. Né? Não é nem entendimento dessa marca. Essa marca foi convencida pela consultoria desse processo, porque até então, eu estou em essa marca, a gente está fazendo essas reuniões de diálogo aqui com vocês. Mas a gente está percebendo. que a gente não consegue dar espaço para as pessoas falarem, que às vezes a comissão não consegue decidir questões que às vezes são simples e rápidas de decidir, que é emergência ainda, e que a gente precisa criar formas de as pessoas terem tranquilidade para decidir. Agora, você já pensou se a gente, antes dessa reunião de hoje aqui, a gente já tivesse 4-5 grupos de trabalho, e com a comissão, com profissionais da prefeitura, dos órgãos competentes, trabalhando? E aí não é nem essa marca que vai chegar aqui e vai apresentar, não. Esses próprios grupos podem apresentar, mas a avaliação é nisso aqui. Esses são os pontos críticos. Né? A gente só está querendo dar esse apoio para a gente dar serenidade ao processo, mas com responsabilidade. Também não é para sair correndo, é afoito para chegar logo, para chegar primeiro, e a gente depois tem que fazer o processo de novo. Então, gente, esse é um processo que ele não é simples de ser implementado, ok? Por quê? Porque é o que o nosso amigo lá falou. Né? Nós estamos falando, gente, de mais de 1.000 pessoas nesse processo. Eu não posso decidir questões como padrão arquitetônico ou escolher o terreno baseado na opinião de 5-6 pessoas. Essa opinião é muito válida. Só que a gente precisa criar processos para aprovar os critérios, definir as melhores alternativas, tá? Porque, gente, esse é um dos caminhos que vão levar a gente a soluções. Isso eu acredito. E por isso que nós trouxemos essa proposta aqui hoje. Então, assim, fica à disposição da comissão, da forma como vocês definiram, né, se sentem à vontade para aprovar ou não, se querem discutir depois, eu garanto a vocês, os senhores, é o seguinte: mesmo amanhã na reunião com o Ministério Público, na audiência, essa é a nossa proposta. Essa é a melhor proposta que nós conseguimos pensar para fazer um processo participativo, respeitando as comunidades, respeitando as opiniões, né? E respeitando a particularidade de Ponte do Gama, de Campinas, né? De Bento Rodrigues. Não adianta chamar a turma de Paracatu para discutir as questões de Bento Rodrigues. A gente vê que às vezes tem dificuldade na reunião. Não é porque as pessoas não querem, não, gente, é porque cada um quer cuidar lá do seu território, do seu espaço. E precisa fazer isso de forma ágil. Não pode esperar fazer um primeiro para depois fazer o outro e fazer o outro. Ok? Isso é o que vocês estão dizendo para a gente. Então, de tudo que vocês disseram para mim, para a nossa equipe aqui nos últimos dias, esses últimos 45 dias, tá? Foi o melhor que nós conseguimos chegar em termos de proposta. Espero que vocês apreciem, né, e avaliem. E se vocês acharem ok, a gente já se organiza para começar na primeira semana de janeiro. Senão a gente pode esperar janeiro e começar a discutir em janeiro a solução que pode seguir para fevereiro, para abril. Isso aí é uma decisão, tá, gente? Gente, eu estou sendo super franco com vocês, tá? Não estou querendo pressionar, mas decidam vocês sentirem vontade. Mas não tem a pressa, gente. Nós temos que trabalhar isso junto. Não é uma questão de pressa. É fazer bem feito. É isso que a gente quer fazer. Boa noite, gente. Eu vou falar em 4 minutinhos. Eu sou Isabela, sou de uma ONG de direitos humanos. Estou acompanhando essas reuniões aqui desde a primeira e ouvindo como uma espectadora que entende minimamente do direito, mas que aprende muito mais em situações desastrosas. Primeiro ponto que vem incomodado, né, como defensora de direitos humanos, é a linguagem. Que aconteceu aqui não foi acidente, nem ato jurídico. É desastre. Acidente é quando você deixa um copo de água cair, não quando uma barragem rompe. O segundo ponto, uma empresa de crise é mais do que necessário, a gente nunca vai tirar isso, porque isso aqui é um caos social, uma crise social. Mas essa empresa não pode retirar o poder de auto-organização de cada um de vocês de decisão, como essa proposta foi colocada hoje aqui nesta reunião, não pode ter uma resposta da comunidade hoje mesmo. Isso é coração, isso é coerção. Vocês tiveram suas vidas e memórias devastadas. Aí o terceiro ponto, eu falei que seriam dois, vou acrescentar a questão da moradia. A gente, a ONG que eu pertenço, Margarida Alves, trabalha com situação de moradia há 5 anos em Minas Gerais. Padronizar moradia e celeridade não significa a melhor solução, porque o que existe mais de nosso, íntimo nosso, do ser humano, é ter a nossa casa. É onde a gente vai viver todos os dias. E vocês perderam as suas memórias, o retrato do seu avô, do seu bisavô. Vocês não precisam aceitar uma padronização que significa redução de custos para uma empresa como PHP e VAR. Então, só para deixar claro que padronizar pode ser celeridade, sim. Mas que celeridade é essa que é para uma vida inteira numa casa? Vocês querem minha casa, minha vida? Padrão do governo federal? Que todo mundo tem o mesmo banheiro? Não é isso. Vocês têm direito a ter a casa que vocês sonham. E a casa que vocês que foram destruídas. Eu só fazer esses apontamentos que causaram muito incômodo ao longo desse período. Já estou terminando. Muito obrigada. Gente, eu sou dando a comunidade da Legatu. Eu acho que nós deveríamos levar para fazer a Assembleia Geral, para dar mais legalidade. Já tem que pensar que a gente já conversou da comissão, isso foi apresentado para nós ontem, e que também seja feito uma reunião com a comunidade de bem de Tracatu, porque às vezes pessoas de fora atrapalham mais do que ajudam. Essa senhora não acabou de falar que padronizado, acabou de explicar aqui, ó, que não tem padronizado, não tem casa nenhuma padronizada. Ela só vem falar em casa padronizada. Quer dizer, eu estou cansado, eu tenho que trabalhar, todo mundo trabalhar, nós da comissão estão aqui, do motor, todo mundo. Você tem que estar esperando uma coisa que já foi explicada aqui. Eu nem preciso responder, porque já foi explicada a questão de ficar padronizado. Então, eu acho que seja feito, doutor, uma assembleia que pessoas para capir de bens. Eu acho que essa é a minha opinião, porque é que faça uma assembleia e fechada, só para a pessoa para capir de bens, tá? Muito obrigado. Nós não estamos tomando nenhuma decisão aqui, de como, só para esclarecer. Nós não estamos tomando, a decisão aqui não é de como vai ser a construção. Não é isso. A decisão aqui é só de, a sugestão, inclusive, que nós demos foi que a gente formasse comitês de cada comunidade, exatamente para discutir a questão de cada comunidade. A gente só está falando isso. Tá? É só para deixar claro aqui. E em relação a essa questão de padronização, nós estamos falando de respeitar as pessoas. É lógico que isso vai ser discutido com elas. Tem soluções que são rápidas, que você constrói em 2 semanas, 3 meses, 2 meses, e tem soluções que demoram 2 anos. Isso vai depender das decisões que as pessoas forem tomar. Tá certo? Elas vão ter, o que nós estamos nos comprometendo é dar informação para as pessoas avaliarem. Agora, a gente não pode, por exemplo, a gente poderia, essa parte de sair, já escolher um terreno. Vocês não concordam? Poderia ter feito isso? Por nossa conta? E falar, olha, eu tenho 3 opções aqui para vocês, mas a gente não quer fazer dessa forma. Né? A gente quer avaliar, definir um critério, ver o que é importante para a comunidade primeiro. Define o grupo da comunidade, avalia essa área, a gente faz uma avaliação técnica, apresenta o resultado, para depois se discutir o resto também. Então, gente, nós só estamos apresentando o mérito de diálogo, tá? Isso aí. Pessoal, eu acho que a gente já pode encerrar. Tem mais alguma questão para colocar hoje? Estou falando de mim, estou falando da linguagem o tempo todo.